teus preceitos, tudo arrisquei. E entre os bardos desta era a brilhar, sou um lírio à beira de uma rocha a pairar, escriba dos bem-aventurados que condenei. Quem faz da sua solidão um enlace entre o que foi teu coração e o meu? A origem das interpretações que nasceu, quem no ateísmo um novo credo traçou com audácia. E ainda assim, quem mais te venera, oh Jesus? Quem cada dia derrama lágrimas com fervor ao lembrar teu calvário por nosso erro e dor? Amor que partilho pela salvação do orbe em luz. Anunciou em nossas eras um reino sem divisões nem propriedade, sem raças que separem as fronteiras, nem irmãos que exijam falam e as línguas se dissolvem para que eu eduque milhões de jovens a sonhar numa universidade sem regras a brilhar. Arcádia, matriz da fraternidade que envolve dar-lhes o dom de ler. Apenas as horas.